Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E as águas, né? Trazer a energia das águas doces, dos oceanos, do ouro, né? O brilho, o axé, a dignidade, né? Exu Xoxonã, Lago Mojubá, Coba, Larui. Oba, Larui, Exu, Larui, Exu, Exu, Mojubá. Arruô, Boboi. Tacuri, Ogunhê. Oque, Arruô, Oque. Ogunixê, Caucá, Becilê, Cabecilê. Eu, Aça. Ah, Tutu. Ah, Tutu. Axé, Lebe, Lebe, Boro. Ah, Tutu. O do Fia Baia, Manjá, Saluba, Nanã. Caucá, Becilê, Xangô, Caucá. Ô, Doia. Ô, Doia. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. É Ieieu, Rora Ieieu. Significa salve minha mãezinha. Ieie significa mãezinha, né? É o diminutivo de Iá. Bom, Oxum é o que disse, é junto com a Iemanjá, é uma feiticeira, né? Uma mulher considerada belíssima, né? Eternamente belíssima. Se bem que a Oxum que eu carrego é velhinha, né? Ela pode se transformar. Afinal de contas, ela tem no mínimo 5 mil anos, né? Então ela pode se transformar em o que ela quiser, né? Mas em geral, de uma forma geral, ela é bela. De uma beleza assim, tonteante. E falando aqui, eu me lembro de duas coisas. Eu me lembro de um conto que traz uma coisa interessante, que é a forma de você lidar com aquilo que você tem que proteger. Teve um tempo que Xangô estava em sua aldeia e ela foi invadida. E essa aldeia tinha sido invadida pelos inimigos, porque teve um tempo que se guerreava. Inclusive, tem orixá que vem de um tempo que a humanidade não guerreava para o território. Tempo de Nanã, no tempo mais lá atrás de Oxalá, não tinha essa briga de território que a humanidade passou, né? Então, Xangô teve sua aldeia invadida e chamou suas mulheres, né? Aí chamou Obá, prontamente ela foi, chamou Iansã, ela rasgou a sua espada no chão, foi-se embora junto do amado defender a sua aldeia que estava sendo invadida e chamou Oxum. Nossa aldeia está sendo invadida, vamos embora guerrear para a gente defender. E Oxum disse que iria, né? Nós vamos, mas primeiro tinha que pegar as coisas dela, e pegou os objetos dela e foi para a guerra. Só que ela esqueceu, ela, eita, esqueci meu bracelete. Aí voltou para pegar o bracelete, aí foi, depois esqueci o pente, depois esqueceu os perfumes. Aí Xangô se aborrece e... Não, a guerra não pode esperar, e vai-se embora com Oiá, né, com Iansã, trabalhar essa guerra para defender esse território. E Oxum não vai. E ela fica. E ele perde essa guerra. E ele volta, né, escravo, né? Briga dos territórios, você volta escravo. Só que Oxum, a arma dela não é a espada, ela não vai para uma guerra para confrontar. Ela é feiticeira, entendeu? Ela é feiticeira no bom sentido, ela é cheia de axé, ela é aquela que tem o dendê também de entender a outra dimensão da coisa. E aí que foi que fez? Ela guardou, escondeu todo o suprimento da aldeia. Então, quando os caras ocuparam, não tinham como se manterem, não tinha alimento ali naquela aldeia, tiveram que sair. Então, a aldeia foi reocupada por Xangô e todo o seu povo, e com o suprimento. Ou seja, a arma... Foi uma sutileza, né? Logo que o mundo foi criado, todos os orixás vieram para a terra e começaram a tomar decisões e dividir encargos entre eles, em conciliábulos nos quais somente os homens podiam participar. Oxum não se conformava com essa situação. Ressentida pela exclusão, ela vingou-se dos orixás masculinos. Condenou todas as mulheres à esterilidade, de sorte que qualquer iniciativa masculina, no sentido da fertilidade, era fadada ao fracasso. Por isso, os homens foram consultar Olodumare. Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer. Sem filhos para criar, nem herdeiros para quem deixar suas posses. Sem novos braços para criar novas riquezas e fazer as guerras. E sem descendentes para não deixar morrer suas memórias. Olodumare soube, então, que Oxum fora excluída das reuniões. Ele aconselhou os orixás a convidá-la e as outras mulheres, pois sem Oxum e sem seu poder sobre a fecundidade, nada poderia ir adiante. Os orixás seguiram os sábios conselhos de Olodumare e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. As mulheres tornaram a gerar filhos e a vida na terra prosperou. Ela é a deusa das águas, e as águas do rio é como se fosse a placenta da terra. Isso representa o que ela é de fato. A Oxum é isso também. A deusa das grávidas, chamada Orixá Yabá Oniboyum. É a Yabá que protege as grávidas e o feto durante toda a gestação. Sabe? E quando nasce, ela entrega a Iemanjá, porque a Iemanjá que é a parteira, né? Mas ela acompanha até os 7 anos de idade, né? Essa criança. Independente de ser filho dela ou não. Se for filho dela, então, é a vida toda. Mas independente de ser filho dela, todas a criança até os 7 anos, é o Oxum que protege. Sempre. Vamos conceder mente essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento, seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá. Do elemento de Oxum, né? Uma mulher bonita, uma mulher faceira, mas uma mulher que é ardilosa, uma mulher ela também que pensa, né? Pensa, né? E as águas, né? Traz a energia das águas doces, dos oceanos, do ouro, né? O brilho, o axé, a dignidade, né? A gente ter o ouro e a gente ter a dignidade, no sentido da gente ter a dignidade, para que a gente não perca a nossa, não fique de esmola, não perca a cidadania, né? Ter a dignidade. E essa mulher é extremamente materna, é a mãe da fertilidade. Quando uma mulher está grávida, o Oxum se materializa ali no ventre dela, né? Quer dizer, as coisas têm outro nome, em outras culturas são outros nomes, mas é esse mesmo axé, esse mesmo elemento. Às vezes eu quero jogar umas flores na cachoeira, eu vou na cachoeira, eu subo essa paineiras aí, me jogo nas cachoeiras, levo flores para o Oxu, canto horas, porque eu acho que o canto, a música, ele purifica, ele transforma, então eu fico horas cantando, porque isso é mantra, isso é repetitivo, então eu estou invocando a energia do lugar, a energia do orixá, então eu fico cantando para ele, e ali eu vou mentalizando as coisas que eu quero, não só de querer, mas também querer em sentido material, mas como eu digo assim, é conhecimento, clareza, intuição, é pensamento positivo sobre a vida, ou às vezes apenas um momento de reflexão, de tranquilidade, de sossego, que a gente não tem. Essa representação, que ela é muito vaidosa e usa ouro e essas coisas, ela usa porque ela é uma deusa, então aquilo, o ouro para ela não significa coisa nenhuma, é só o brilho que ela gosta. E mais nada, né? Ela gosta de se ver. Ela não precisa do espelho. Ela usa o ABB, mas porque ela tem as águas dela para se ver, né? Então, todo esse aparato de vaidade feminina que dizem que ela tem, é muito mais das filhas do que dela mesma. A vaidade dela é outra. A vaidade dela é saber que ela é bela por dentro, né? Ela é uma beleza estonteante. E que a maior beleza dela é a proteção que ela dá à vida. Essa é a beleza da Oxum. O Miabá, que me louo, o Luodô, Xalá. É o Miodô, Nieie, o Luodô, Xalá. O Miabá, que me louo, o Luodô, Xalá. É o Miodô, Nieie. A tradução dela é Omi Yabá Kiniluwo, significa Yabá das águas, a quem cultuamos Miodô, nas águas do rio e que nos dá a cobertura. Ela é Omi Yodô. Ela é a mãezinha das águas do rio, aquela que nos cobre, é que nos dá cobertura. Essa é a tradução, é o sentido dessa cantiga. Bonita, né? As cantigas de Candomblé são bonitas. Tem umas muito bonitas. Eu gosto muito. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo o bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Água de beber, água de molhar, água de benzer. Tem aquele conto que, quando os homens estavam definindo como iam formar, né, o universo, e não convidavam as mulheres, quando iam trabalhar, né, só os homens, né, Exu, Xangô, Odé, né, aí se juntavam para definir as coisas sem a participação das mulheres, né? E aí o Oxum junto às mulheres vai até batalhar e cadê a participação da mulher nesse processo? Só que também tudo que era produzido nessa reunião não fertilizava, porque não tinha um gênero, não tinha um outro lado, não tinha o axé da mulher. Isso, Oxalá chegou para eles e disse: vocês não têm a participação da mulher, então o que vocês fizerem não vai vingar. Trazendo com muita ludicidade a importância que a mulher tem na participação das coisas, né? Social, política, espiritual. E o que ocorre no candomblé? Primeiro que o candomblé não tem essa relação. Aqui que é a parada. Aqui o aiê, a terra, é a nossa morada. O Orum, né, que não necessariamente é o céu, mas acaba se atribuindo, até por essa, como eu falei, esse amálgama mesmo com o judaico-cristão, porque a gente também tem esse sincretismo, né, cara? Né? Em vários aspectos. Mas então, a gente está aqui no aiê porque é nossa namorada, é nossa morada, aiê, terra. Né? E o Orum, céu, firmamento, espaço, paralelo, é a morada dos orixás. Né? E não necessariamente você vai morrer e vai para o Orum morar com não sei quem. Não, você teve uma estrutura, você tem uma estrutura energética e que ela se liquefaz, mas não acaba. Né? É o princípio da compostagem, né? A gente apodrece para dar vida aí de novo e por aí vai. E aí o que acontece? Para nós, o corpo ele é o sagrado. Tanto é que na iniciação, no candomblé, você prepara o seu corpo, prepara esse espaço que é chamado de ará. Corpo é ará. Arami. Meu corpo é preparado para orixá, para receber orixá. Então esse corpo ele vai ser banhado, esse corpo ele vai ter um momento também, não de jejum. Jejum nunca. Quando não existe o jejum, não. Ele vai ser preparado, ele vai ser alimentado, ele vai ser repousado. Aí vem o tal do deitar para o santo, que tem tantas músicas, né? Zeca Pagodinho. Ai, eu fiz tudo certinho. Deitei para o santo, raspei catulei. Deixei ele de lado com o excomungado, sou aventurado, estou dentro dali. Ia. O cara vai tudo aquilo aí, vai deitar para o santo. Olha que bacana. Repousar para que o corpo esteja bem preparadinho, para depois o couro comer. E aí, então, aí você já valorizou e divinizou esse corpo do ser humano, né? Esse corpo, essa cabeça, ori, cabeça, xá, guia, aquele que encaminha, o guia da cabeça. O orixá nasce na cabeça, isso aí é sabido, né? E é ela que é preparada. E esse encontro, esse grande encontro, ele se dá através da dança, né? Então, isso é muito interessante, porque o grande momento do orixá é quando ele dança, né? Então, através da dança, é um encontro coletivo entre a comunidade, o seu corpo que trabalha... vamos dizer, as formas mais arcaicas, as formas mais antigas, né? Estão ali durante a dança, é uma espécie de recuperação de um comportamento ancestral. Então, naquele momento, é uma celebração em que se rememora 300, 400, 500, 600 anos que aquelas músicas eram cantadas na África e são recuperadas pela memória no Brasil, em Cuba, em Trinidad e Tobago, no sul dos Estados Unidos, no México, enfim, em vários lugares das Américas. Esses fiéis, eles trabalham e através dos seus corpos, eles recriam essas danças sagradas. Nesse sentido, todos na Terra são... Na vertical estão os Imalés. Eles sim, que estão para lá e para cá. Né? Para nós somos aqui e eles são assim. Para cima e para baixo, porque no Ouro, né, não tem cima e embaixo, é tudo... Né? Então, tanto para cima como para baixo. E nós somos aqui. Nessa... E isso gira, né? Isso não é estático, isso... É um movimento. E no centro disso está Exu. No centro desse movimento tudo está Elebara, Iangui. Que é o nome do menino, é o nome do menino. Então, para nós, falar desse movimento cósmico é falar do Aô, sabe? Quando a gente dança, a gente está sempre no sentido de direito da esquerda, de direito para a esquerda, a gente tenta representar ali o movimento cósmico. Não é só uma roda de... Né? Ali estão todos os Imalés dançando nesse grande movimento cósmico que a gente acredita que exista. Isso para nós é que é candomblé. Então eu acho que a cultura afro, embora seja machista também, mas ela valoriza muito a questão feminina. Tanto é que a maioria, até alguns anos atrás, no princípio do século, não existia babalorixá. Só existia ialorixá. E homem não entrava na roda. De uns tempos para cá, isso está mudando. Né? Para mim é até uma evolução. Mas isso prova também o quanto a mulher é importante para nós no culto. As iabás para nós, se não tiver iabá, não tem culto. Não há culto. Porque, e além disso, elas representam um elemento fundamental para o culto, que é as águas. Sem água, até Oxalá precisa das águas dela. Então, ela representa de fato o equilíbrio. Então, naquele momento, é uma celebração em que se rememora 300, 400, 500, 600 anos que aquelas músicas eram cantadas na África e são recuperadas pela memória no Brasil, em Cuba, em Trinidad e Tobago, no sul dos Estados Unidos, no México, enfim, em vários lugares das Américas. Esses fiéis, eles trabalham e através dos seus corpos, eles recriam essas danças sagradas. Nesse sentido, todos na Terra são, na vertical, tons de maleste. Eles sim, que estão para lá e para cá. Né? Para nós somos aqui e eles são assim. Para cima e para baixo, porque no Ouro né, não tem cima e embaixo, é tudo... Né? Então, tanto para cima como para baixo. E nós somos aqui, nessa... E isso gira, né? Isso não é estático, isso é um movimento. E no centro disso está Exu. No centro desse movimento tudo está Elebara, Iangui. Que é o nome do menino. Então, para nós, falar desse movimento cósmico é falar do Aô, sabe? Quando a gente dança, a gente está sempre no sentido de direito da esquerda, de direito para a esquerda, a gente tenta representar ali o movimento cósmico. Não é só uma roda de... Né? Ali estão todos os imalés dançando nesse grande movimento cósmico que a gente acredita que exista. Isso para nós é que é candomblé, pelo menos para mim. Tempo é algo que necessita ser manifesto, porque essa é uma cultura que se preserva através do corpo, né? Não é uma cultura que se preserva através da meditação, através da palavra escrita que você pode ficar escrevendo dentro de casa. Não, é uma cultura que se manifesta através da dança, né? Do jogo, né? Da brincadeira. Música e dança, né? Elemento de catalisação de energia. Não importa se a questão é profana ou sagrada. A música e a dança eram os elementos que catalisavam a energia, porque o orixá, ou a entidade, ele desce de acordo com a batida do tambor, né? E se manifesta de acordo com a sua estrutura, né? Esse corpo, ele também é divinizado. Existe uma escrita nesse corpo, uma inscrita e uma escrita também, né? Se você for reparar, ele tem o que os bantos chamam de cura e que os yorubás vão chamar de berés, que são aquelas escritas, aquelas marcas corporais que os caras vão, né? E nelas eu não vou entrar em detalhe porque não tenho informação e nem poderia entrar em detalhe, mas são as escritas que você vê em gravuras de rugendas. Você vê em várias, acho que também Debré, você vê os negros africanos com aquelas incisões nas faces, no corpo, e que muitos brancos diriam que era grotesco, primitivo, quando na verdade são aspectos culturais seríssimos, riquíssimos e mantenedores de uma genealogia, inclusive. Né? Aí hoje você vê os caras, né, modernos, com escarificações, né, com piercings e tal. Né? Talvez, para alguns, caretas ainda é uma relação, né, primitiva, né, esdrúxula, né? Mas a maioria hoje já lida melhor com isso. Tutunicara, Mariudu, Obaxinim, Oxixinim, Oxum Butu, Oxum Ipandá, Oxum Bacundê, Oxum Aculê, ah, Diagurá, Tutunicara. Ei, ei, ei, ei, ei, ô, areninho, meu axé, o touro é fã. A cultura afro, embora seja machista também, mas ela valoriza muito a questão feminina. Tanto é que a maioria, até alguns anos atrás, não sei dizer, só era isso, não existia Babalorixá, só existia Ialorixá. E homem não entrava na roda. De uns tempos para cá, isso está mudando. Né? Para mim é até uma evolução, mas isso prova também o quanto a mulher é importante para nós no culto. As iabás para nós, se não tiver iabá, não tem culto. Porque, e além disso, elas representam um elemento fundamental para o culto, que é as águas. Sem água, até Oxalá precisa das águas dela. Então, ela representa de fato o equilíbrio, né? Da mesma forma que tem o poder masculino, né, com a força, com o vigor, né, da realização, do combate, essas coisas, tem a candura e a doçura caminhando lado a lado. Tem que caminhar lado a lado. Mesmo com o poder fantástico, né, dos aborós, dos homens, se elas não estiverem ali, não acontece nada. Então, as iabás são tão poderosas e tão importantes. Elas é que mantiveram essa cultura até hoje. Se não fosse elas, a gente tinha perdido tudo. Saravá para os entrevistados, Zeca Ligiero, Mestre Luizão, Bete de Oxum, Dofono, Roberto Kaufmann e Antônio, Kátia Costa, Rita Ribeiro e Marcos Serra. Axé para as músicas, Toada para Oxum, Ogã de Belê, Águas da Cachoeira e Mamãe Oxum. Colofé, direção, produção e roteiro, Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras,